308 no meio, adiciona a identificação. Esse é para 2010, ajustando 0 no 4. Pode dona. Perfeito, no meio, autoridade LS, ok, já está estabilizado. Presente no meio, completa o sinal, chama todos, 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, boa noite. Boa noite, QNH 1-0-4, autorizado pouso, pistão 0, vento 090 graus, 1-0-9, com pistão molhado, chuva leve sobre o campo. Livre pouso, 1-0, com 1014, 138-16. 386, Paulo 27, livre direita, taxi via Alfa, Juliette até o gate 10. Direita Alfa e Juliette pro 10, 3, 2.